O Pai de todos. É, tem que dar uma risadinha no começo do programa, senão não tem graça, Bímola. Ah, tá louco, você vai implicar com até minha risadinha aqui. Ah, tá louco. O Pai de todos. Você sabe quem é o Pai de todos? Então, quem você acha que é? Quem que você acha que nos criou? Quem nos fez criaturas? Criatura de Deus, você não sabe? Quem não sabe vai saber hoje, né? Quem é o Pai de todos. Não, não é ele não, Bímola, não, não é ele. Muita gente confunde o Pai com o Filho, acha que o Filho é o Pai, acha que o Pai é o Filho, faz uma confusão danada, faz uma mistureba. Não, não, não, não, não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. E o espírito de porco é... somos nós, né? Nós, espíritos de porcos. Nós pisamos na bola, né? Espírito de porco. Ah, não tem nada a ver. Não, tem a ver, tem a ver. Tá, não, é só o Pai. Hoje é só a história, é só o Pai de todos. Quem é o Pai de todos? Tá bom, já parei de falar. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4. É, tem aniversários. Tem o Tour 2021 de Mahavishnu Swami, o Festival Transcendental Hare Krishna, Bimala. O convite já está atrasado, hein? Já está atrasado, hein? Poxa vida, hein? É melhor antes tarde do que nunca, mas já estava no site, tá bom, tá. Então tem o convite que nós vamos confirmar o convite para você cantar, dançar e comer com os devotos. Dançar, cantar, dançar e ser feliz com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Já vai entrando na agenda, faz contato com o endereço mais próximo. Que dá tempo ainda para muita gente. Tá bom, então tá bom. Não é para fazer o convite agora. Sim, nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam, não sei não. E vamos ler o livro Krishna. Esse aí é capaz. Se eu não falar demais para rimar com capaz. Tá bom, Bimala, é hoje, hein? Poxa vida. Bom, gente boa, então vamos ver quem é o Pai de todos, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtan Staptan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Shri Gurum. Não, peraí, Bima, também você faz eu errar tudo, até o que eu já cansei de falar aqui. Não, não cansei, não canso nunca de cantar os santos nomes de Deus e dos maiores devotos de Deus e reverenciá-los, porque essa é uma das partes mais importantes do programa. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde eu estava, vou tentar cantar o verso, tá? Você já faz eu me perder aqui. Estamos lendo, não, vamos ler agora o capítulo 14. É, tem que falar o nome do... Aos três modos da natureza material. Capítulo 14, verso 4. Tá bom? Sim, então tá bom. Muito obrigado, hein? Tô muito boazinha hoje, é muito boazinha. Nossa. Não, não, tô pensando alto. Tô pensando aqui com meus botões, tô falando com meus botões. Tô pensando alto, Bimala. Não esquenta a cabeça, não. Já tô quase falando sozinho. Tanta bronca que eu tomo. Então vamos lá. Sarva Joni Shukunteya Murtaya Sambhavanti Ja Tasam Brahma Mahajoni Aham Bija Pradapita. Tradução palavra por palavra. Sarva Joni Shu, em todas as espécies de vida. Kunteya, ó filho de Kunti. Murtaya, formas. Sambhavanti, como elas aparecem. Jaha, o qual. Tassam, todas elas. Brahma, supremo. Mahajoni, a fonte do nascimento na substância material. Aham, eu mesmo. Bija, desculpem. Bijaprada, dá a semente. Pita, pai. Tradução completa. Ó, filho de Kunti, deve-se compreender que todas as espécies de vida aparecem devido a seu nascimento nesta natureza material e que eu sou o pai que dá a semente. Sem palhaçada. Tá bom, Bimala, vou ler de novo. Tem gente que não gosta, que fala que Krishna é o pai. Tem gente que não gosta. É, não, porque parece crente, parece cristão, parece sei lá o quê, parece... É, uai, Krishna está falando que ele é o pai. Só estou repetindo aqui. Ó, filho de Kunti, deve-se compreender que todas as espécies de vida aparecem devido a seu nascimento nesta natureza material e que eu sou o pai que dá a semente. Tá vendo? Ele é o pai que fecunda a mãe natureza. Tá, vamos ouvir a explicação de Prabhupada, que aí a gente entende. Neste verso se explica claramente que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o pai original de todas as entidades vivas. Tá vendo, Bimala? As entidades vivas são combinações da natureza material com a natureza transcendental. Nossa, tem uma ilusão aí, uma ilusão, uma cegueira, né? Que ah, você veio do pó, pro pó você vai, você é pó. Não, ninguém é pó, não. Que história de pó, nossa. Qual é o pó? O pó é esse aí, não. O pó, esse pó está errado. Nós somos almas eternas. Nós somos espíritos. Nós somos Atma, nós somos Diva, nós somos um pedacinho de Deus, do corpo de Deus, nós somos almas eternas. Essa história de pó, nossa, é ilusão, materialismo, né? É porque ninguém provou ainda que a vida vem do pó, ninguém provou que a vida vem da matéria. Os cientistas, ateístas, materialistas querem provar. Não, que a vida é uma mistura dos elementos químicos, só que ninguém conseguiu fazer essa mistura de elementos químicos. Ninguém conseguiu. Ninguém provou ainda que a vida veio da matéria, que a vida veio do pó, que nós viemos do pó. Que história furada, que nós viemos do pó e por pó nós vamos voltar. Não, nós não viemos do pó, nós viemos de Deus, nós viemos da morada eterna de Deus. É muito simples. É muito simples, Prabhupada já explicou. Quando uma pessoa morre, uma morte natural, tá? Tá lá, você pode olhar, todo o pó está lá, todos os elementos químicos estão lá, mas a vida não está. E aí, qual a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? O corpo vivo tem todos os elementos, o corpo morto tem todos os elementos, e aí? Uai, tá faltando uma energia que surgiu da mistura dos elementos químicos. Então faz essa energia. Faz essa energia aí, põe essa energia. Energia, tá cheio de energia aí. Tem muitos tipos de energia. Cada vez mais, né, os cientistas inventam mais tipos de energia. Então, repõe essa energia aí. Eles pegam lá a chupeta lá e faz tentar pegar no tranco, né, Bímola? Pega lá, põe, faz uma chupeta na carcaça, no veículo carnal, e tenta fazer o corpo pegar no tranco, né? Mas não pega, e aí? E aí? Adianta dar aquele tranco lá? Não faz pegar, por quê? Essa energia que brota no coração, essa energia somos nós, almas eternas. Então, quando a energia, a alma transcendental sai do corpo, meu amigo, acabou. Aí você tem razão, é só pó mesmo, na verdade não é só pó, porque o corpo é formado de água, terra, fogo, ar e éter. É água, terra, fogo, ar e éter. É assim que é formado, não é só de poeira não, não é só de pó não, não é só de terra não. Então nem isso. Essas pessoas sabem, Bímola, o corpo é formado de água, terra, fogo, ar e éter. Todos os corpos, tudo que é material tem essa a combinação desses cinco elementos. Já começa por aí o erro, né? Não acha que é só pó, acha que é só terra. Não, água, terra, fogo, ar e éter. Fora o corpo material sutil, que é formado de mente, inteligência e falso ego. Então, meu amigo, nós temos que amar a Deus com todo entendimento, e para entender de Deus, tem que entender a natureza de Deus, tanto a natureza transcendental quanto a natureza material. Então, como o Prabhupada explica aqui, as entidades vivas são combinações da natureza material com a natureza transcendental. Tem duas energias, tem duas naturezas. Tais entidades vivas, que somos nós, são vistas não somente neste planeta, mas em todo o planeta, mesmo no mais elevado, onde Brahma, o primeiro filho de Deus, mora. É, tem lá, nossa, lá tem vida superior, né? Planeta superior. Mas tem começo, meio e fim. O primeiro filho de Deus também tem um corpo material e ele também morre. No final, né? No final da vida dele, quando ele completa os seus 100 anos, ele morre também, ele morre como o nosso, parecido com o nosso corpo, né? É mais ou menos igual, né? A morte do corpo. Nós, almas, somos imortais, nós não temos começo, nem meio, nem fim. Tudo bem que a gente vive trocando de corpo, né? Mas nós não temos nem começo, nem meio, nem fim. Em toda parte existem entidades vivas como nós. Dentro da Terra existem entidades vivas. Ou não, Bímola? Não tem criaturas que vivem na Terra? Tem criaturas que vivem dentro da água? E dentro do fogo também, né? Tanto é que nenhum esterilizador consegue esterilizar tudo. Todas as criaturas que vivem, almas como nós, em corpos diferentes, que vivem dentro do fogo. Então, em todos os elementos tem vida. Todos estes aparecimentos se devem à mãe natureza, e ao processo de Krishna dar a semente. É, Krishna fecunda a mãe natureza com as sementes, e aí a mãe natureza gera esses 8 milhões e 400 mil corpos diferentes que a gente pode usar para tentar ser feliz sem Deus, coisa que a gente nunca vai conseguir, né? Ninguém vai conseguir ser feliz sem Deus, Krishna, ninguém. O significado é que as entidades vivas, sendo fecundadas no mundo material, surgem e se formam no momento da criação de acordo com seus feitos passados. É por isso que existem, ou que existe, né, essa variedade de 8 milhões e 400 mil corpos diferentes, porque cada um tem um nível de consciência, um grau de consciência, desejos, planos, e quando Deus, Mahavishnu, Krishna, volta a criar essa criação material, tudo continua de onde parou, como a gente já falou, né? Como dar pausa num filme. Chegou o fim da criação, Deus destrói tudo, é como dar pausa num filme. Aí Krishna, de acordo com sua vontade, ele volta a criar novamente todos os incontáveis universos. Aí é como dar play novamente no filme, que continua de onde parou. É bem resumido, né? Mas é assim. Por quê? Por causa dos seus feitos passados. Tudo é uma mistura de ação e reação e das duas naturezas e das duas energias de Deus, a energia externa e a energia interna. A energia superior, que somos nós, almas eternas. É um tema bem complexo, né? Tem assunto aí para vidas e vidas. E se a gente ouve um pouquinho todo dia, um pouquinho, a gente aprende um pouquinho todo dia. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha, cadê? Na quarta linha, nossa, tanta janela aberta aqui. Que eu vou pular de uma janela aqui, Bilma. Na quarta linha está aqui, ó, livros grátis. Já é para ter decorado, tá? É hora que eu decoro, que eu consigo decorar, você muda tudo de novo. Lá na quarta linha, livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, não vejo a hora de começar. É, dá uma ansiedade, Bimala. Ainda bem que essa ansiedade é transcendental, né? E já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá. Ah, é verdade. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, né? Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, tá chegando, hein? Você esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos fazer o convite para o Festival Transcendental Hare Krishna. É, muita gente... Ah, já falaram com você, Bimo? É, não teve festival nesse sábado? Claro que teve. É, a Nayana que esqueceu de fazer o convite, né? Mas, estava no site aí, né? É que tem gente que ouve o programa da rádio em outras plataformas. Oh, plataformas, Bimo, em outros locais, né? Então, felizmente, né? Nossa... Nossa rádio está espalhada aí por tudo quanto é lado, né? Então, me desculpe, né? É minha cabecinha de pano, Bimala. Então, mais antes tarde do que nunca. Então, é, a gente sempre fala que todo final de semana, todo sábado e domingo tem o Festival Transcendental Hare Krishna. E você, ouvinte da rádio, está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos. Entre na nossa agenda agora, né? Na verdade, entre no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali que você encontra os endereços do Brasil inteiro. Você faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Ah, é verdade, perguntaram onde estão todas aquelas coisas que estavam na agenda estão na primeira linha do nosso site, no links, está ali, ó, links, o mundo Hare Krishna em links. Ai, agora aguenta essa Bímola. É, ficou bonito sim, Bímola, o mundo Hare Krishna em links. tá quase tudo aí, né? Tem muita coisa. Agora na agenda só os endereços mesmo, né? Para não misturar, não confundir. Tá, então tá bom. O que mais? É, sempre que tiver alguma dúvida ou qualquer coisa que não estiver funcionando no site aí, por favor, nos ajude aí. O que quer fazer, Bimala? Ah, então, tem aniversários. Ah, não, mas agora é para falar do tour 2021 do Krishna Fest Brasil com Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti de canto e dança público de Hare Krishna. Então vamos lá, depois fala do aniversário. Tá, o movimento Hare Krishna do Sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador grupo Harinamaruti de canto e dança público de Hare Krishna, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos em Porto Alegre até o dia 22. É até o dia 22. E deixa eu ver aqui, e depois do dia 22 já tem aqui a programação, mas não vai falar hoje não, tá bom? É mistério, suspense. Tá bom, então tá bom. Então eles estarão até o dia 22 em Porto Alegre. Todos estão super convidados. Participem e aproveitem desta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 4898-837-6294 ou com os devotos do Templo ISKCON do Sul mais próximo de você. Repetindo o fone WhatsApp DDD 48-98-837-6294. Então agora o aniversário, quem está fazendo aniversário? Neste dia 21, quem está fazendo aniversário é o nosso querido ouvinte Alexandre Nicoletti, de Pindamonhangaba, São Paulo. Ô Alexandre, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, Bimala? Ah, aniversário, neste dia 22 tem aniversário de Shri Ramanuja Acharya. Então, para você conhecer um pouquinho sobre ele, nós vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia. Shri Ramanuja Acharya nasceu em 1017 DC, perto de Madras, sul da Índia, numa família de eruditos védicos. Os devotos de Deus dizem que ele era uma encarnação de Lakshmana, o irmão do Deus Supremo Rama. A palavra Ramanuja significa seguidor de Rama. Ele recebeu esse nome porque Lakshmana sempre segue e serve seu irmão, o Senhor Ramachandra. Um menino de espantosa inteligência, Ramanuja rapidamente aprendeu sânscrito, lógica e os Vedas. Puxa vida! Foi iniciado por um mestre espiritual e se casou com a idade de 16 anos. Ramanuja estudou com o mestre espiritual impersonalista Jadava Prakasha, a fim de dominar a filosofia impersonalista e derrotá-la. Quando o brilhante Ramanuja continuamente ficava refutando seus argumentos impersonalistas, Jadava Prakasha tentou assassiná-lo. Sem obter sucesso nesse plano, Jadava Prakasha expulsou Ramanuja do templo. Antes de sair, Ramanuja derrotou completamente a teoria de seu mestre, da unidade e não distinção. Ramanuja explicou, enquanto certa unidade pode ser vista no interrelacionamento de todas as coisas, ainda assim, tudo dentro do universo tem a sua própria realidade distinta. Pérolas ensartadas num fio compartilham da unidade. Coletivamente elas formam um todo orgânico, um colar. Mesmo assim, cada pérola individual tem suas próprias qualidades singulares. Enquanto espírito, matéria e Deus podem ser vistos como um só todo orgânico, cada qual tem suas qualidades singulares. Portanto, o princípio de unidade absoluta de Shankara não pôde se sustentar. Em vez disso, o princípio da unidade caracterizada por diferentes qualidades deve ser aceito. Algum tempo depois, Jadava Prakasha encontrou Kuresh, um estudante de Ramanuja, que tinha memória fotográfica. Citando escrituras autorizadas, a melhor prova védica, Kuresh o convenceu de que Brahman tem forma transcendental e qualidades advindas da realidade final máxima, a suprema verdade absoluta conhecida como o Senhor Narayana. Narayana é outro nome de Deus, outro nome de Krishna, outra expansão de Krishna, né? Ramanuja aceitava qualquer um como seu discípulo independente de casta. Usando o mesmo método de purificação Pantya Sanskara, transformava pessoas comuns em sacerdotes brâmanas. Estabeleceu que a posição de um devoto de Deus ultrapassa todas as limitações e considerações sociais. Identificando-se como um servo, Ramanuja ensinou a adoração aos devotos de Deus. Diversas vezes sacerdotes brâmanas invejosos tentaram envenenar Ramanuja. É, os sacerdotes de castas, né? Para ensinar desapego a um discípulo, Ramanuja ensinou a seguinte demonstração. Falou para o discípulo criar confusão entre os renunciados sannyasis, trocando as roupas deles num balneário. Quando os renunciados sannyasis, que eram grandes eruditos, começaram a usar as roupas uns dos outros, iniciou-se uma grande discussão. O discípulo podia ver claramente que os renunciantes, entre aspas, estavam apegados a um pouco pedaço de pano. Então Ramanuja enviou o seu discípulo para a casa de um devoto casado, Danurdasa. Ramanuja ocupou Danurdasa no templo a fim de assegurar que este não estaria em casa. Seguindo a ordem de Ramanuja, o discípulo começou a roubar algumas joias da casta esposa de Danurdasa, que estava dormindo. Depois que o discípulo pegou os ornamentos de um lado do corpo dela, de repente ela se virou. O assustado discípulo fugiu pela janela, porém esperou do lado de fora para testemunhar a reação de Danurdasa. Ao retornar para casa, Danurdasa, em conversa, ouviu de sua esposa. "Estou preocupada que o templo esteja precisando de dinheiro", disse sua esposa. "O que a faz pensar assim?", indagou Danurdasa. "É porque enquanto eu dormia, um dos devotos do templo veio pela janela e começou a roubar as joias do meu corpo. Para ir tão longe assim, penso que esses pobres santos devem estar desesperadamente necessitados de dinheiro." "E o que fizeste enquanto ele roubava tuas joias?" "Ah, eu me virei, mas ele fugiu pela janela." "Por que fizeste isso?", disse Danurdasa. "Eu não quis espantá-lo. Só me virei para que ele pudesse pegar as joias do outro lado do meu corpo também." E Danurdasa repreendeu sua esposa. "Se não fosses tão afetada pelo falso ego, terias dado todas as tuas joias a ele. Agora o que vamos fazer? Nós falhamos miseravelmente." E a esposa dele se lamentava. "Tens razão. Foi só o meu orgulho que me impediu de entregar tudo. Como jamais haveremos de fazer algum avanço?" Vendo tudo isso, o discípulo de Ramanuja ficou espantado ante a humildade e rendição destes devotos casados. Ramanuja explicou o significado desses dois devotos, as roupas dos renunciados sannyasis e as joias da esposa. Os renunciados sannyasis eram tão apegados a uns poucos trapos de pano esfarrapado que brigaram por causa disso. Porém, os devotos casados eram desapegados até de joias valiosas, se fossem necessárias ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. É raro, casal assim é muito raro, hein? Casal assim é Hare Krishna de verdade, né? Ramanuja Acharya fundou a sucessão discipular Sri Sampradaya, uma das quatro principais sucessões discipulares dos devotos de Deus. Esta sucessão discipular propala a filosofia Vedanta do monismo qualificado. Os devotos de Deus da Gaudiya e os devotos de Deus da Sri Vaishnavismo compartilham de muitos ensinamentos e práticas. Os devotos de Deus da Gaudiya pegaram de Ramanuja sua explicação de Deus e o verbatim da Diva. O princípio de Deus é como um fogo ardente, enquanto a alma, nós, né, a alma vivente, é como uma fagulha, uma pequena parte de Deus. É, nós nunca seremos a fogueira, nós sempre seremos a fagulhinha. E tem gente que acha que vai virar Deus, né? Só porque dorme sentado ou de ponta cabeça ou fica barbudo, acha que vai virar Deus. É, dorme sentado, Bíblia. Começa a meditar lá, sei lá no quê, aí dorme sentado. Ou de ponta cabeça. Ambas aceitam três classes de almas: as eternamente liberadas, as eternamente condicionadas e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações. Ramanuja. Ô, Bíblia, eu quero ler aqui. Tem uns amigos que falam: agora vamos meditar na cor lilás, agora a cor vermelha, agora a cor azul. Tá, vamos meditar em Deus que a gente ganha mais, tá? Já para com essa palhaçada, Bimala, é só eu que faço palhaçada, né? Ah, deixa eu voltar aqui, vai, nossa, Bimala não é fácil não, viu? Ambas, depois você fala que eu tenho que ser sério no programa, você faz palhaçada aí. Ambas aceitam as três classes de almas, as eternamente liberadas, nossa meta, as eternamente condicionadas, somos nós, e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações. É, se a gente não seguir regra e regulação, a gente não vai arrumar nada, não. Ramanuja ensinava a servir Deus na morada eterna com temor e reverência no humor de amo e servo, Dasya Rasa. Os devotos de Deus da Gaudiya ensinam o serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Radha e Madhava dentro dos bosques de Vrindavana. Ramanuja Acharya escreveu muitos comentários famosos sobre os Upanishads, Puranas e o Bhagavad Gita. Shri Bhasya, seu comentário sobre o Vedanta, apresenta um formidável desafio ao comentário impersonalista de Shankaracharya. Até hoje em dia, a sucessão discipular Sri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. É porque os devotos de verdade, eles pregam a verdade absoluta, e a verdade absoluta não precisa de revisão, correção e muito menos atualização. Senão não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa, fica mudando, é verdade relativa. Mas não é o que os devotos verdadeiros pregam. Os devotos verdadeiros pregam, desculpem, os devotos de Deus verdadeiros pregam a verdade absoluta. E já fala, né? Verdade absoluta. Não precisa de remendo, não. Não precisa de emenda. É perfeita, completa. Então não muda nunca, como está falando aqui, né? Até hoje em dia, a sucessão discipular Sri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. Seu túmulo sagrado Samadhi fica em Sri Ranga. Ramanuja Acharya foi o principal mestre na sucessão discipular da Sri Sampradaya, uma das quatro linhas principais de mestres e discípulos que são devotos de Deus. É, quem quer aprender a verdade absoluta tem que se filiar numa dessas quatro. Só existem essas quatro sucessões discipulares. E outras que seguem as versões dela também, né? São válidas. E aqui no Brasil a gente tem, né, a Madhva Gaudiya Sampradaya, o Hare Krishna, né, a ISKCON de Prabhupada. Seu comentário do Vedanta Sutra Sri Bhasya estabelece a qualificada doutrina conhecida como não-dualismo. Forte proponente da filosofia do personalismo, ele ensinou que, embora o Senhor Supremo Krishna e as almas individuais sejam qualitativamente unos, ainda assim há uma diferença entre eles, porque o Deus Supremo Krishna é infinito e nós, as entidades vivas, somos infinitesimais. Srila Ramanujacharya viajou extensivamente ao longo da Índia, ensinando o personalismo e derrotando os proponentes da filosofia monística. Fundou 74 templos de devotos de Deus. Aceitou como seus discípulos 700 monges renunciados, sannyasis, 12 mil estudantes celibatários, brahmacharis, e milhares de devotos casados, inclusive os reis e proprietários de abastadas terras. Infelizmente, fim, né? Fim desta biografia. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar, né? Shri Ramanujacharya ki jai, Lakshmana ki jai. Bom, gente boa, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Então vamos lá. Tem que cantar, Bimala? Não vai cantar hoje. Vai cantar, não vai cantar. Não, vai... não, não vai cantar. Então tá bom, então não vai cantar. Já está em cima da hora. Sim, senhora. Então paramos onde, hein? Ah, paramos onde Arjun, então, estava indo com Krishna tentar achar, né, buscar os bebês do sacerdote Brahmana, que ele prometeu que ia trazer de volta, e se não conseguisse, ele ia se matar, né, entrar no fogo. Mas Krishna não deixou ele fazer isso. E aí Krishna pegou Arjun e pegou a sua carroça transcendental com cavalos transcendentais e os dois estavam atravessando as 10 paredes do universo. Arjun então viu a refulgência da luz conhecida como Brahma Jyoti. O Brahma Jyoti está situado fora da cobertura dos universos materiais e... Por quê? Não pode ser visto com nossos olhos presentes. Esse Brahma Jyoti, essa luz, né, que ofusca os impersonalistas, é às vezes chamada de Avyakta. Essa refulgência transcendental é o destino último dos impersonalistas conhecidos como Vedantistas. O Brahma Jyoti, a luz, também é descrito como Anantaparam, ilimitado e insondável. Desculpem. Quando o Senhor Krishna e Arjun alcançaram a região do Brahma Jyoti, a luz, Arjun não pôde tolerar a refulgência brilhante e fechou seus olhos. A chegada do Senhor Krishna e Arjun à região do Brahma Jyoti é descrita no Hari Vansha. Nessa porção da literatura védica, Krishna informou a Arjun: meu querido Arjun, a refulgência brilhante, a luz transcendental que você vê, é meus raios corpóreos. Ó líder dos descendentes de Bharata, esse Brahma Jyoti, essa luz, é mim mesmo. Do mesmo modo como o disco solar e o brilho solar não podem ser separados, similarmente Krishna e seus raios corpóreos, o Brahma Jyoti, a luz, não podem ser separados. Por isso Krishna alegou que o Brahma Jyoti é ele mesmo. Isso é claramente afirmado no Hari Vansha, onde Krishna diz que Aham Saha, o Brahma Jyoti, é uma combinação de partículas diminutas conhecidas como centelhas transcendentais, que somos nós, né? Ou os seres vivos, conhecidos como Chit Kana. Essa aqui eu não lembrava, Bimala. Nós também somos conhecidos como Chit Kana. A palavra Soham, ou eu sou o Brahma Jyoti, eu sou a luz, também pode ser aplicada para os seres vivos, que também podem alegar pertencer ao Brahma Jyoti. É, a gente é uma luzinha, bem insignificante, bem uma partícula de luz, né? No Hari Vansha, e Krishna é o Sol, né? Imagine, né? A potência de luz do Sol. Né? Nós somos uma partículazinha do Sol, da luz de Deus. Krishna explica mais ainda: esse Brahma Jyoti é uma expansão de minha energia transcendental. Krishna disse a Arjun: o Brahma Jyoti está além da região da minha energia externa, conhecida como Maya Shakti. Quando alguém está situado dentro deste mundo material, não é possível para ele experimentar essa refulgência Brahman. Portanto, no mundo material, essa refulgência não é manifesta, enquanto no mundo transcendental é manifesta. Esse é o significado das palavras Vyakta e Avyakta. No Bhagavad Gita é dito que Avyakta e Vyakta, Sanatana, ou seja, essas duas energias são manifestas eternamente. Depois disso, o Senhor Krishna e Arjuna entraram numa vasta, extensiva água transcendental. Essa água transcendental se chama o Oceano Karanarva. Karanarva. É o oceano de Karana. Pronto, Bimala. Oceano causal, né? Onde tem todos os elementos materiais para a criação material. O oceano Karanarva. Karanarva, é isso mesmo. Ou Virádia, que significa que esse oceano é a origem da criação do mundo material. É onde Deus está deitado sobre as águas, né? Que falam por aí, mas não sabe que água que é essa, de onde vem, não sabe nada, né? Só sabe que ele está deitado no oceano, está deitado sobre as águas, né? Que esse Deus que está deitado sobre as águas é uma expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna. No Mrityunjaya Tantra, não uma literatura védica, há uma vívida descrição desse oceano Karana ou Virádia. É dito que o sistema planetário mais elevado dentro do mundo material é Satyaloka ou Brahmaloka. Além dele está Rudra Loka e Mahavishnu Loka. A respeito desse Mahavishnu Loka, está afirmado no Brahma Sanhita que Jya Karanarnava Jale Bhajati Smadyoga. Em português, o Senhor Mahavishnu está deitado no oceano Karana. Então, cadê onde eu estava? O Senhor Mahavishnu está deitado no oceano Karana, né? Deus está deitado sobre as águas. Quando ele exala, quando ele solta o ar, inumeráveis universos vêm a existir. E quando ele inala, inumeráveis universos entram dentro dele. Imagine, né? Imagine como Deus é grande. E, na verdade, é a expansão da expansão da expansão da expansão de Deus, Krishna. Então, quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de seus poros. E quando ele puxa o ar, todos os incontáveis universos voltam para dentro de seu corpo. Corpo gigantesco. Imagine o tamanho desse corpo, Bimala. Se de cada um de seus poros saem incontáveis universos. Deus é grande, agora se deu para ter uma ideia, né? Desse modo, a criação material é gerada e novamente retirada. Quando o Senhor Krishna e Arjuna entraram na água, parecia que havia um forte furacão de refulgência transcendental que se formava, e a água do oceano Karana estava grandemente agitada. Pela graça do Senhor Krishna, Arjuna teve a experiência única de ser capaz de ver o muito belo oceano Karana. Acompanhado por Krishna, Arjuna viu um grande palácio dentro da água. Havia muitos milhares de pilares e colunas feitas de joias preciosas, e a refulgência brilhante dessas colunas eram tão belas que Arjuna ficou encantado com isso. Dentro daquele palácio, Arjuna e Krishna viram a gigantesca forma da grande serpente com milhares de capelos, e cada um deles estava decorado com joias preciosas refulgentes que eram belamente deslumbrantes. Cada um dos capelos de Anantadeva tinha dois olhos que pareciam muito assustadores. Seu corpo era tão branco quanto o topo da montanha Kailasa, que está sempre coberta por neve. Seu pescoço era azulado, como eram suas línguas. Assim Arjuna viu a forma Sheshanaga, E ele também viu que sobre o muito macio corpo branco de Sheshanaga, o Senhor Mahavishnu estava deitado muito confortavelmente. Ele parecia ser todo penetrante e muito poderoso, e Arjun pôde entender que a suprema personalidade de Deus nessa forma se chama Purushottama. Ele é chamado Purushottama, ou melhor, ou a suprema personalidade de Deus, porque dessa forma emana outra forma de Vishnu, que é conhecida como Garbhodakshay Vishnu dentro do mundo material. A forma Mahavishnu do Senhor Purushottama está além do mundo material. Ele também é conhecido como Uttama. Tama significa escuridão e Ut significa acima, transcendental. Portanto, Uttama significa acima da região mais escura do mundo material. Arjun viu que a cor do corpo de Purushottama Mahavishnu era tão escura como uma nuvem de chuva na estação de chuva. Ele estava vestido com roupas finas amarelas. Sua face tinha sempre um lindo sorriso e seus olhos eram como pétalas de lótus. Eram muito atraentes. O elmo do Senhor Mahavishnu era revestido com joias preciosas, e seus belos brincos aumentavam a beleza do cabelo ondulado em sua cabeça. O Senhor Mahavishnu tinha 8 braços, todos muito longos, que alcançavam seus joelhos. Seu pescoço estava decorado com a joia Kaustubha, e seu tórax estava marcado com o símbolo de Srivatsa, que significa o lugar de repouso da deusa da fortuna. O Senhor usava um colar de flores de lótus até os seus joelhos. Esse colar de flores, longo, é conhecido como colar de flores Vaidyayanti. O Senhor estava rodeado de seus associados pessoais, Nanda e Sunanda, e o disco Sudarshana Chakra, a arma disco de Krishna, personificado, sempre permanecia ao lado da Pará. Puxa vida, está tão legal, Bima. Fazer o quê, né? Vamos parar então, né? Vamos parar. Mundo material é assim, você tem que parar de fazer o que gosta porque acabou o tempo, porque tem que ir no banheiro, porque tem que comer, tem que beber, tem que tomar banho, tem que dormir, tem que... Nossa, tanta miséria, né? Tem fome, tem sede. Tá bom, já parei. É, a alma condicionada é assim, vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu, Bimala. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, sem as interrupções da Bimala e sem o chato do Nayana, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Então vai pedindo aí, ó, você que gosta de ouvir, né, vai pedindo para Krishna. Ô Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. Já apareceu aí o Bhagavad Gita, como ele é a edição especial de luxo, e agora sim, o livro Krishna. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, tem o telefone, tem o WhatsApp aí na loja, né? Estou vendo aqui, ó, tem contato por e-mail, WhatsApp, né? E se não tiver o livro... Aí, está em estoque novamente. Poxa vida, aproveite. E o livro que não tiver em estoque, você clica em ver detalhes, põe lá seu nome ou apelido, que eles avisam você quando chegar, tá? É, o volume 1 tinha acabado, mas felizmente já tem novamente, tá vendo? Já aproveita, já encomenda antes que acaba de novo, né? É, então. Aproveite, porque com essa pandemia aí, sabe-se lá quando vai imprimir de novo, quando vai dar certo. Nossa, é tanta complicação, é tantos problemas, né? Esse mundo material é uma confusão a cada passo, é um perigo a cada passo. Então já aproveita, já encomenda os dois aí, já encomenda as duas partes aí. É o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Combinado, gente? Não falei, tá? Qualquer dúvida, informações, perguntas, você que está na loja, né? Pergunta para os devotos da loja aí. Agora, sobre a rádio, sobre a leitura, qualquer dúvida, a gente pode tentar responder também. Programa responde, @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Jayagopijana Vallabha Girivarada, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Vensekahu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavinda Kijai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Prihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Goura Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos.